recitamos o Pai Nosso como se ele fosse uma fórmula que vai nos proteger contra qualquer situação, tudo aquilo que está lá, que Jesus disse, vai acontecer. E nós sabemos que repetir palavras simplesmente, elas não têm um efeito grande em nossas vidas. Simplesmente falar o Pai Nosso, ele não traz um resultado. É importante que o nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso desejo, tudo aquilo que nós somos, esteja intensamente vivendo aquele momento. Por isso que no Espiritismo nós não temos a ideia de preces decoradas, que elas funcionem como uma espécie de proteção automática. Recitou, pronto, garantiu. Muitos povos, muitas pessoas acreditaram e acreditam até hoje dessa forma, que determinadas palavras têm um poder mágico, que uma vez pronunciadas, pronto. Tem pessoas que acreditam até que se essas palavras estiverem escritas e colocadas em algum lugar em especial, trarão uma proteção. Na verdade, a palavra, ela é o corpo do pensamento. Assim como o nosso corpo físico é o instrumento do espírito, a palavra é o corpo da ideia, do pensamento. A palavra é som, a escrita é desenho. O que importa realmente é o pensamento. Então, quando nós estamos falando uma prece, mesmo que seja uma prece decorada, tem uma prece espírita que é muito bonita e muitos admiram essa prece, que é a oração de Cáritas, ou a prece de Cáritas, também. Tem pessoas que se esforçam por aprendê-la porque acham muito bonito. Mas também recitá-la sem estar ali totalmente envolvido por aquelas ideias, também é algo vazio. É como um corpo sem espírito. O corpo sem espírito, ele é inativo, ele produz praticamente a sua desagregação. Por isso que quando nós orarmos, nós precisamos pensar o que significa essa palavra e sentir intensamente, desejar intensamente aquela palavra e querer realmente que aquelas coisas que nós estamos dizendo realmente aconteçam. E para compreendê-las, é por isso que nós temos que estudar, conhecer, se aprofundar nas ideias, porque assim nós estaremos imprimindo um grande poder em nossas palavras. Porque vamos estar pronunciando pensamentos que um dia já formulamos, ideias que um dia já alimentamos. E nesta manhã vamos tentar discorrer um pouco sobre um trecho bem simples, bem curto, dessa oração magnífica que Jesus nos ensinou. Que é aquela passagem, quando ele nos ensinou a dizer: mas livra-nos do mal. Essa talvez seja, nos nossos dias, uma das afirmações que mais nós estamos buscando, porque nós nos sentimos tão ameaçados num mundo tão conturbado, num mundo que parece em que o mal predomina. E nós nos sentimos com muito medo, com muito receio do que poderá acontecer. E quando nós dizemos livra-nos do mal, nós pensamos que o mal é uma força poderosa, antagônica de Deus, que está sempre disputando com ele. Mas nós aprendemos com os benfeitores espirituais que o mal, na verdade, é a ausência do bem, é a ignorância das leis divinas. O mal é, na verdade, a pretensão da inteligência que evoluiu muito, mas que desenvolveu pouco o sentimento, que desenvolveu pouco a ligação com essa fonte de amor inesgotável que é o Pai. Isso é o mal. O mal, nós podemos dizer que ele por si mesmo desaparece quando o bem se instala naquela pessoa, naquele local. O mal do mundo, sabe quando ele vai desaparecer? Quando cada um desses habitantes desse planeta, encarnados como nós e desencarnados, realmente desejarmos e trabalharmos todos os dias pelo bem. Aí o mal desaparece, o mal já não tem espaço mais. E nós temos que pensar até que ponto nós trabalhamos sempre pelo bem, ou se de vez em quando, por descuido, por ignorância, por nossas inferioridades, nossas imperfeições, nós não estamos trabalhando pelo mal. Nós não estamos trabalhando contra o bem. Não que nós sejamos mal intencionados, não que nós sejamos criaturas tão ruins, tão imperfeitas, mas é que por ignorância, por desconhecimento, ou às vezes por vaidade, às vezes por orgulho, nós acabamos contribuindo de alguma forma para que esse mal que nós desejamos tanto que se afaste de nós, para que ele se aproxime, para que ele se mantenha, para que ele esteja presente na vida, sem querer. Por isso que é necessário meditarmos muito sobre o que desejamos realmente da vida, sobre o que realmente pretendemos para nós e para os outros. Porque é só quando a gente pensa em todo o bem, em todo o amor, para nós e para os outros, é que a gente vai estar trabalhando para o bem. É só quando a gente pensa em fazer para o outro aquilo que nós queremos que se faça para nós, é que nós estamos trabalhando para o bem. Quando a gente pensa apenas em nós mesmos, ou apenas nas pessoas que nós amamos, de uma certa forma, nós estamos sendo egoístas. E sendo egoístas, também estamos trabalhando para o mal de alguém. Porque também podemos entender que o mal, sendo a ausência do bem, o bem que eu poderia fazer e eu não faço, deu campo para que o mal se instalasse ali. Percebe a nossa responsabilidade, então, quando nós nos endereçamos a Deus, fonte eterna de todo amor, toda bondade, toda justiça, esse ser incrível que está neste momento presente aqui, porque Deus está em toda a sua criação. E agora, também temos a presença divina aqui. E se nós dermos 20 passos em direção à rua, Deus também estará lá. E se viajarmos para o outro lado do planeta, o Criador vai estar lá também. Mas nós não o percebemos com frequência. Nós não sentimos, porque não lembramos disso. Deus está presente sempre, sempre. E Ele nem precisa que nós lembremos dEle. Ele está presente. Mas para a gente poder até se maravilhar com essa ideia, nós temos que ter o pensamento, temos que ter a lembrança que Deus está presente. Aí tudo muda, aí tudo se transforma. Então, quando nós nos dirigimos a esse ser incrível, extraordinário, a esse ser que a sua simples lembrança já nos conforta e nos anima, se nós nos dirigimos a Ele ignorando o que significa livrar do mal, nós não conseguimos entender realmente o que Ele espera de nós para que isso se cumpra, para que o mal desapareça do mundo, para que o mal seja erradicado, ou seja, para que a ignorância seja vencida, para que o orgulho seja vencido, para que a indiferença seja vencida. O que podemos nós fazer para, ou fazermos, para que quando nós dissermos livra-nos do mal, realmente tudo isso desapareça? Jesus nos deu essa receita. Ele nos deu as instruções diretas, claras, de como libertarmos-nos do mal. Foi quando ele nos disse algumas afirmações que o Espírito Emmanuel relacionou numa mensagem muito interessante sobre vencer o mal. E aí Emmanuel, esse sábio benfeitor, disse assim: amai os vossos inimigos. Você quer vencer o mal no mundo? Faça o que Jesus falou. Ame o seu inimigo. Perdoe aquelas pessoas que te feriram, as pessoas que te magoaram, as pessoas que te ofenderam, as pessoas que fizeram fofoca sobre a sua vida. Ao perdoá-la, ou ao perdoá-las, nós cortamos em nós uma fonte de inimizade, de rancor, de desejos inferiores. Ao perdoar uma pessoa que nos ofendeu, nos agrediu, nos magoou, nós não nos ligamos a outras mentes tão perturbadas que desejam vingança, porque existem muitos, encarnados e desencarnados. Espíritos que em outras vidas foram muito feridos, muito magoados, carregam muito rancor, muito ódio, muito desejo de vingança. Quando você tem raiva de alguém porque alguém te feriu, o seu pensamento busca o pensamento dessas pessoas e você se liga a elas. E muitas vezes nem eles têm consciência. Não é que eles vêm e se tornam obsessores nossos e vão nos instigar ao mal. É porque nós nos alimentamos. Nós alimentamos o desejo deles da vingança, eles alimentam em nós o desejo da vingança por um circuito, uma troca de pensamentos. Por isso que a gente tem que combater em nós o desejo de vingança. E às vezes a gente não é capaz de usar as mãos para ferir alguém, mas a gente usa a língua. Soltando uma palavra contra alguém para que as pessoas desacreditem aquela pessoa, desacreditem naquela pessoa. É a tal fofoca, é o comentário leviano, que a gente fala alguma coisa com um objetivo não muito claro às vezes para nós, mas lá no íntimo é raiva, ressentimento, mágoa daquela pessoa. Então nós temos que pensar muito quando analisamos os erros dos outros. Qual é a minha motivação interior? Eu quero de alguma forma atingir aquela pessoa? Então eu estou me vingando por alguma coisa que ela me fez. Porque olha só, quando a gente ama muito uma pessoa, a gente não fica espalhando os defeitos dela. A gente não fica contando o defeito da nossa esposa para os vizinhos nem para os amigos. A gente não fica contando os vícios dos nossos filhos. A gente não conta o erro da nossa mãe. A gente quer protegê-los, não é assim? Por que nós queremos proteger as pessoas que amamos e o outro nós queremos falar sobre ele, analisar os erros dele, dizer claramente o que ele fez de errado? Quando a gente faz isso, algo em nós está fazendo com que nós participemos do mal no mundo. Por isso que todo comentário sobre a vida de alguém que não ajuda, que não eleva, que não traz o bem para a pessoa, é de alguma forma o fortalecimento do mal no mundo. Alguém já foi vítima de calúnia, de injúria? Alguém aqui já foi vítima de difamação? É um sofrimento muito grande, não é? Quando as pessoas nos atacam falando de coisas que nós até podemos ter errado, mas nós não éramos tão maus daquele jeito como falaram. Não dói, não fere, não machuca? Então nós não podemos fazer isso para o outro. E não precisamos ter passado por algo difícil para saber que aquilo é ruim. Mesmo que nós nunca tenhamos sido caluniados, nós imaginamos que uma pessoa caluniada ou uma pessoa que tem os seus defeitos divulgados, gritados para todo mundo ouvir, quanto elas se sentem tristes, infelizes. E às vezes isso até bloqueia a vida da pessoa. Ela fica sem possibilidade de progresso, fica limitada, porque as outras pessoas passam a rejeitá-la. Então, quando nós dissermos a Deus, Pai, livra-me do mal, ou livra-nos de todo mal, vamos pensar, temos de alguma forma criado um mal na vida de alguém falando dessa pessoa? Não. Se ele é o nosso inimigo, se ele nos feriu, como nós vamos começar a perdoar essa pessoa? Não falando do mal que ela nos fez. Esse é o primeiro caminho para o perdão. Eu sei que é difícil perdoar as pessoas que nos ferem. Não é fácil. É uma luta muito grande. É um esforço que nós temos que fazer. E qual é a primeira força que nós temos para criar esse esforço? É parar de falar dessa mágoa. Parar de falar desse ressentimento. Não é que a gente vai esquecer para sempre, não vai. Porque as feridas da alma deixam cicatrizes e elas sempre vão estar ali. Mas o que nós podemos fazer é dar outro significado para aquela ferida. Ao invés de encarar aquele ser como perverso, maldoso, vamos pensar, um doente da alma, assim como eu também sou ou fui em outras épocas da vida. Aí damos um novo sentido para aquela situação. E paramos de chamar atenção para aquela ferida. Paramos de lembrar no que a pessoa fez. Às vezes os obsessores nossos, espíritos perturbadores vingativos, que nós magoamos no passado e que não nos perdoaram ainda, eles ficam instigando a lembrança de pessoas que nos magoaram para a gente ficar ressentido, para daí a gente fazer o quê? A gente alimentar esse ódio, esse rancor, e toda vez que você lembra desse ódio e rancor do outro, aguça neles a falta de perdão em relação a você ou em relação a nós. Por isso que a gente tem que perdoar o outro, porque assim nós também somos perdoados. Um obsessor, quando ele percebe que nós perdoamos quem nos fere e nos calunia, ele tem a sua mente enfraquecida, porque ele fica confundido. Ele não consegue instigar mais em nós raiva, ressentimento. Então ele mesmo começa a entender por que ter raiva e ressentimento. Isso porque as mentes se alimentam. Nós alimentamos mentes e mentes nos alimentam. Por isso que é tão abençoado estar aqui, porque nós estamos sendo alimentados nesta hora com ideias que vêm dos benfeitores espirituais. E quando vimos a uma reunião, nós também somos alimentados por essas ideias. E quando estamos em conjunto, conversando, somos alimentados por ideias positivas. E por isso nos sentimos bem. Por isso nos sentimos para cima, fortalecidos. Por isso temos que, no dia a dia, sempre alimentar as ideias no bem. Porque assim estamos combatendo o mal. Assim nós estamos fortalecendo na outra pessoa a boa disposição. E ela nos fortalece também. Por isso que os benfeitores disseram uma vez, o mal não merece comentar em tempo algum. É André Luiz que é o autor dessa frase, um dos seus livros. Nós temos que abolir o comentário do mal como se ele fosse algo poderoso, algo que vence. Não, ele é fraco. A força do bem é muito maior. A força que sustenta a humanidade, que é o poder de Deus, ela é extraordinária. A vida já existe nesse planeta há 3,5 bilhões de anos. Quando a vida surgiu, não existia condições químicas, físicas para a vida. E o planeta foi sendo transformado para que ele abrigasse a vida. Já existiram 5 grandes ondas de extinção da vida orgânica no planeta e algo misterioso fez a vida surgir novamente ali, ou se fortalecer. A humanidade já passou por calamidades inúmeras. Guerras, epidemias, as trevas se instalando no pensamento humano e nós sempre florescemos. Por quê? A força que sustenta o bem, ela é muito grande. Ela é tão poderosa que ela se permite deixar que cada ser humano opte no seu tempo, no seu momento, a abandonar o mal ou não. O controle é muito grande. O mundo pode parecer ameaçado, mas a inteligência que dirige esse planeta, ela é de um espírito puro. Um espírito que conhece todas as leis divinas. E ele permite muitas coisas que para nós parece que é o avanço do mal, sabendo que aquilo vai desenvolver nas pessoas o desejo pelo bem, e que precisa cada pessoa aderir ao bem. Cada um de nós temos que fazer a nossa adesão ao bem. Como? Um manifesto, um protesto na rua, um grande movimento, um grande evento para dizer para as pessoas o que nós acreditamos, o que nós queremos fazer? Não. É no dia a dia. Já falamos uma coisa. Abolir o ressentimento, o comentário dos erros das pessoas contra nós. Esquecer isso. Temporariamente. Deixa guardado isso lá na nossa história. Procurar ajuda para vencer isso quando é muito difícil. Buscando a orientação espiritual, o trabalho de um profissional, um terapeuta, um psicólogo que nos ajude a vencer essas mágoas que nós carregamos. Vamos buscar. E até a oração nos ajuda a vencer. toda vez que falarmos na nossa prece, livra-nos do mal, vamos pensar, Deus, nessa hora eu quero me libertar do mal do ressentimento que eu tenho contra o meu irmão. Do mal da dificuldade de perdoar aquela pessoa que errou. Tudo o que pedirdes em oração, recebereis. Foi o que Jesus disse. E as pessoas acham que é para pedir carro, casa, emprego. Até podemos pedir isso. Assim como uma criança pede um brinquedo para os seus pais. Mas quando a criança fala, mãe, estou com fome, ou fala para o pai, pai, estou com fome, a gente é capaz de tirar da nossa carne para dar para eles comer. Me lembro de uma fase muito difícil da vida do meu pai, que ele não conseguia emprego, e ele, para garantir o sustento dos 5 filhos, ele foi desentupir esgoto. Que era o emprego que ele conseguiu naquele momento da vida. E ele garantiu. E há pais e mães que se submetem a inúmeros sacrifícios, inúmeras lutas para conseguir suprir a necessidade. Então, se um pai, uma mãe terrena, tão imperfeitos, porque são humanos, conseguem suprir os seus filhos daquilo que realmente é necessário, quanto mais Deus pode nos dar? Então, quando você pede para Deus algo realmente que é necessário para o seu bem espiritual da vida, seu bem-estar espiritual, não tenha dúvida. Deus vai te dar. Você vai receber. Os brinquedos da vida, as coisas que são secundárias, Ele até pode nos dar, quando percebe que é o momento para nós aquela experiência. Mas as coisas que são essenciais, Deus sempre nos deu, sempre nos dá e sempre nos dará. Por isso que nós temos que pedir isso em oração. Pedir para vencer o antagonismo em relação às pessoas. Pedir para vencer aquela resistência que nós temos contra o nosso próximo. E funciona. Funciona de verdade. Funciona porque à medida que nós abrimos o coração e passamos a meditar que o outro é como nós, também filho de Deus, também erra como nós erramos, também espera perdão quando também esperamos, muda algo dentro de nós. É mágica? Não é. É consciência que se desenvolveu dentro de nós. Então nós vamos sendo mais receptivos, vamos acatando melhor a outra pessoa. Por isso que para querer, por isso que para conquistar alguma coisa, nós temos que desejar. Muitos ensinaram essa tal lei de atração que atrai as coisas materiais. E o homem, iludido, muitas vezes acredita que são as coisas materiais. Que até podem ser atraídas quando são realmente pertinentes à nossa experiência. Ou seja, tem que fazer parte da nossa vida. Porque o que não tem que fazer parte não virá, viu gente? Não vem. Pelos caminhos de Deus não vem. Por isso que temos que ter gratidão, confiança, saber que aquilo que nos cabe sempre virá quando nós estamos nessa sintonia com Deus, quando nós estamos buscando esse bem. Não foi à toa que Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ele estava ensinando isso. Se a gente busca o reino dos céus, que seria o quê? Realizarmos uma vida comunitária, harmonizada, pacificada, seguindo os princípios divinos do amor ao próximo. Se buscarmos a justiça do reino de Deus, que é vivermos de acordo com os princípios que acreditamos e sermos íntegros, leais, fiéis a essas ideias, cumpridores dessas ideias, tudo vem, tudo vai aparecer no nosso caminho. Seja muito ou seja pouco, tudo virá. Então nós temos que confiar nessa ideia. Temos que acreditar. Temos que procurar. Temos que buscar. Temos que bater na porta. Mas ao pedir, peçamos aquilo que realmente nós precisamos. E vejamos a nossa parte nesse conjunto. Quer se libertar do mal? comece você mesmo não praticando o mal. E aí tem outras formas que nós temos de vivenciar o bem, de nos libertarmos desse mal, da nossa imperfeição, que Jesus também falou. Ele disse: bendizei os que vos maldizem. As pessoas falam mal de nós, vamos falar mal delas. Vamos falar do bem que elas são capazes já de fazer. Esse é um antídoto contra a fofoca, contra a maledicência. Jesus também falou: orai por aqueles que vos maltratam e caluniam. A gente, quando ora por alguém que é nosso desafeto, a gente ora como? Como tem sido esse nosso pedido a Deus? Deus, afasta essa criatura do mal de mim? Deus, leva essa pessoa para longe de mim? Deus, puna ele para ele parar de me perseguir? Ou eu penso: Deus, como eu faço para compreender esse irmão? Como eu faço para perdoá-lo? Como eu faço para entrar em paz com essa pessoa? Mas tem que ser sincero, porque às vezes a gente descobre nesse momento em que nós pedimos a Deus para vencer um conflito com alguém, a gente descobre que talvez nós estivéssemos errados, que nós provocamos a situação, que nós criamos aquilo. Mas aí vem o nosso amor próprio, o orgulho, nos fazendo reinterpretar aquela situação para voltar a termos razão. Nos levam, ou nós somos levados a pensar por nós mesmos, que não, estávamos certos, é o outro que estava errado sempre. E não percebemos que talvez tenhamos sido nós que desencadeamos toda aquela situação difícil, nesta vida ou em outras. E ficamos sempre na acusação das outras pessoas. Não é incrível, em um mundo tão cheio de pessoas, mais de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes, se você conversar com a maioria dessas pessoas do mundo, impossível, mas com a maioria das pessoas que nós conhecemos, sempre que elas reclamam de alguém, o problema está no outro. Não é incrível isso? Se dado numérico já não nos mostra que talvez tenha algo errado? Porque se a gente for conversar com o outro que é desafeto dessa pessoa, ele vai dizer que é o outro. E não tem ninguém que é a causa disso tudo. Nós sempre temos uma participação em qualquer situação. Muitas vezes porque não perdoamos o erro primeiro do outro. E aí agravamos a situação. E aí intensificamos ela. E aí, então, nós ficamos alimentando. Por isso que ensinam tanto que perdão é libertação. Você dissolve qualquer ligação com aquela pessoa negativa. Qualquer coisa que te traga falta de paz, desarmonia, você se desliga. Então, perdoar também é uma forma de nós contribuirmos para o bem. Parar com a maledicência, parar com os comentários das coisas infelizes que as pessoas nos fizeram, perdoá-las. Estamos tudo trabalhando pelo bem. Estamos dessa forma, olha, fazendo com que se cumpra aquilo que nós estamos pedindo a Deus. Então veja, queremos o bem? Trabalhamos por ele. E esse bem, nós podemos trabalhar por ele de inúmeras formas. Nós podemos, por exemplo, fazer algo a bem das pessoas. Não só se limitar a não fazer o mal, mas trabalhar ativamente pelo bem. E sempre tem formas de contribuir. Não existe ninguém, absolutamente ninguém, que não tenha algo a ofertar ao outro. Mesmo as pessoas que possam estar na situação mais frágil do mundo, no meio de um acidente, ou uma catástrofe, algo assim. Aquele que também foi ferido, mas tem alguma força a mais, ele é capaz de ajudar o outro a pelo menos se deslocar do lugar mais perigoso. Então nós sempre temos algo a fazer, sempre. Sempre tem um bem que nós podemos realizar. E aí novamente nós temos que ver se estamos fazendo todo o bem que nós podemos. se estamos usando todas as forças que nós podemos para o bem que nós queremos ver no mundo. Para verificar se nós estamos realmente fazendo tudo o que nós podemos. Porque realmente nós talvez vamos descobrir que muito ainda nós nos protegemos para tentar garantir uma certa comodidade, um certo conforto, né? Acreditando que precisamos dessa comodidade, desse conforto. Mas nós podemos dar um pouquinho mais de nós em favor do outro. Podemos dar coisas materiais que talvez nós acumulamos e não temos necessidade, mas podemos dar esses bens riquíssimos que nós temos dentro de nós. A nossa atenção, o nosso carinho, a nossa paciência. Quando a gente tiver para dizer, ó, perdi a paciência com você, vamos interromper essa fala. Vamos pensar, não, posso ir um pouco além nessa paciência. É que talvez tenha que mudar a estratégia, né? Talvez tenha que parar de atender a pessoa de um jeito e fazer de outro. Mas continuemos tendo paciência. Vamos continuar tendo boa vontade uns para com os outros. É isso que vai garantindo essa mudança do mundo. Quando os espíritos superiores que acompanhavam Jesus na sua encarnação anunciaram aos pastores a vinda daquele ser tão esperado que era o Cristo, o Messias, que o povo hebreu achava que era só deles e que depois se revelou de toda a humanidade. O que os espíritos iluminados cantavam de felicidade foi aquilo que, de forma muito parcial, eles conseguiram perceber os pastores, que era o glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É na boa vontade que nós vamos encontrando a paz, a harmonia, a ausência do mal. É nessa disposição de a gente ter boa vontade com as pessoas o tempo todo, que envolve também paciência, envolve dedicação, é que nós vemos a paz se implantando. Abdicar dessa atitude, às vezes, que nós temos, de falar assim, ah, eu não tenho paciência com isso. Porque aqui, diferente do que acontece das palavras vazias, quando nós afirmamos coisas sobre nós mesmos, aí nós reforçamos as nossas crenças. Aí a palavra tem um poder muito grande. Quando eu fico afirmando que eu não tenho paciência e já adquiro essa ideia prontamente, eu não tenho paciência mesmo. Porque aí estou revelando o meu estado de alma. Então eu tenho que mudar a minha crença sobre mim mesmo, dizendo, não, eu vou acreditar mais um pouco nessa pessoa. Eu vou me dedicar mais um pouco. E assim, quando nós adquirimos essa atitude de ter um pouco mais de paciência, pouco mais de tolerância com as pessoas, o que nós vamos buscar? Uma sintonia de alguém que tem uma paciência incrível com a gente. Imagine Jesus, a paciência que ele tem com a gente, a disposição que ele tem de apostar nessa humanidade, a ponto de ele ter vindo pessoalmente para dizer o que ele disse, para exemplificar. E depois mandou, como já tinha mandado antes, inúmeros seres que já compreendiam os seus ensinamentos para exemplificar, para demonstrar, para falar tudo de novo. Então imagine a paciência que nós temos para que nós possamos acertar. Porque ele acredita na gente ainda, acredita nessa humanidade, sabe do potencial que todos temos de crescimento, de transformação. É assim que nós temos que ver as pessoas. Acreditar que até aquela pessoa mais difícil do nosso relacionamento, aquilo é um ser que no futuro será um ser de luz. Nós temos que acreditar nas pessoas e é isso que nos ajuda a continuar apostando nelas. Ajuda a ter paciência com elas. Sabendo que um dia elas despertarão das suas ilusões, que um dia elas amadurecerão. Então temos que continuar acreditando nas pessoas E dessa forma estaremos vencendo o mal também. Dessa forma estaremos trabalhando por esse mundo melhor que nós queremos. Ao invés de vibrarmos, de emitirmos pensamentos, fulano é imperfeito, fulano não presta, fulano é maldoso, fulano é isso, fulano é aquilo, vamos pensar neles como seres perfectíveis que são. Ele é um ser que está temporariamente incapacitado de pensar de forma diferente. Ele é uma criança espiritual. E aí nós vamos ver que a nossa disposição muda, o que nós vibramos para essas pessoas muda, e tudo nós vamos transformando. Estamos trabalhando pelo bem. Estamos ajudando a libertar o mundo do mal. Então, toda vez que nós nos dirigirmos a Deus pedindo, Deus, livra-nos de todo o mal, vamos pensar, qual a contribuição que eu posso dar nesse processo? Vamos pensar naquilo que nós podemos ainda fazer. E tenha certeza, virá uma inspiração amorosa, muito generosa, de algo bom para fazer. Dentro de casa, na rua, com alguém, a lembrança de ligar para alguém, ou de ir visitar alguém, a lembrança de tirar alguma coisa que não nos serve mais, mas que está boa, que serve para o outro. Ao falar de alguém, ter palavras generosas, amorosas, e não palavras de depreciação daquela pessoa. Virá essa lembrança. Porque tudo que nós desejamos, que é de bom, e tudo que nós quisermos realmente de bom, vem até nós quando nós pedimos a Deus, sempre. Então, com essas ideias, que possamos começar uma semana cheia de amor, de paz, iluminada, acreditando que todos os desafios vão ser vencidos, confiantes que Deus está no comando de tudo. Viu? Fiquem em paz, que Jesus abençoe a todos sempre. Muito obrigado.